yo. Three bedrooms in a good neighborhood. I'm playing like a margarita made out of wood. She got some of the panels for Dougie Sims and what? In the future, there's a party from the past. She's a cop. All jailbreak, ADX with the blank arrow. Card, same card, pull your whole card. Watch all charge you. Crystal balls dangle from my phone guard. I'm not acting rough balls coming from bars. I got awesome bars. Your flow's uniroll, take up dark bars. Damn, I diss you. Service town car. Swiftly, service me, bitches call now. I love the deal. Side bitches don't deal. Your table to my head, my body's through your head. I'm all up in my glory hole, S-O. Not that, no. I'm all up in my glory hole, S-O. Not that, no. I'm all up in my glory hole, S-O. Not that, no. I'm all up in my glory hole, S-O. Not that, no. For Three bedrooms in a good neighborhood. I'm playing like a margarita made out of wood. She got some of the panels for Dougie Sims and what? In the future, there's a party from the past. She's a cop. This private ocean I carve. I'm carving bitch into my art. No say, bitch may state of mine art. My murder, free murder out this car. Albert, fish gaunt, sunk out this car. Strictly ugly, fuck for your cunt. Cunt's over, easy and more. Blunt, thermal, strong arm. Rabbit, sink bomb, and head James with an only side. I foghorn devils, belly, felt me, unhelp me, bombard your belly, voice, feed me through your telly, sideboard swelling, pregnant, cannibal. Now I love them, side bitches do, your table to my body's through your. Now I love them, side bitches do, your table to my head, my body's through your. I'm all up in my glory hole, S-O, not that, no. I'm all up in my glory hole, S-O, not that, no. I'm all up in my glory hole, S-O, not that, no. I'm all up in my glory hole, S-O, not that, no. For anything, not that, no. Now I love you, sad bitches do. Your table to my body's through your. Now I love you. Yeah.

You're the devil in me, I brought it from the cold. You said your body was young, but your mind was very old. Just to Vem fazer já isso que o menor é pedido. Minha roupa já tem medo, se ele se lava, pego no geral. Vou tirar minha comida e vai pra terra do metro. O negão leva o sacode pra limpar. Não entendi, eu não entendi. Eu não entendi. Mata! Eu não entendi, eu não entendi. Eu não entendi. Mata! Esse maluco é estúpido, nem pau, pega nele, ele fecha. top with a boom and a horn. I'm about to feel so hard. Look, nobody move, nobody get caught. You get some fucking, you get some sugar, I don't. Nobody move, nobody get caught. Ha ha ha! Eu vou comer o cu do Freud. Ele fala, ele delira, ele cheira filas. Eu vou chupar a sua pica. Lacan, eu vou foder o seu Edir. Jung, eu vou bater o mar pra ti. Eu vou comer o cu do Freud. Freud não tira a pica da cabeça. Lacan não chupa uma buceta. Jung quer bater punheta. Eu vou fazer o mal dia com Freud, Jung e Lacan. Freud. Eu vou fazer o mal dia com Freud, Jung e Lacan. Freud. Eu vou fazer o mal dia com Freud, Jung e Lacan. Freud, Jung e Lacan. Trauma. Quero que se arrombe a histeria. Quero é cantar além da alma. Quero é trepar além da alma. Freud, deixa de segredo e vê se fode, porra. Eu vou comer o Freud. Fuder Freud, fuder Freud. Eu vou fuder o Freud, fuder Freud, fuder Freud. Eu vou comer o cu do Freud. Vai. Ele pensa, ele analisa, ele sonha com a pica. Ele pede, ele rebola, ele chupa um ator. Eu vou comer o cu do Freud. Eu vou, Freud, deixa de segredo e vê se fode, caralho. Vou gozar na sua cara, vou lamber o seu cozinho. Vai, Freudinho, vai, Freudinho. Vou gozar na sua cara, vou lamber o seu cozinho. Vai, Freudinho, vai, Freudinho. Vou gozar na sua cara, vou lamber o seu cozinho. Ai, vai, Freudinho, vai, Freudinho. Vou comer o cu do Freud. Vai, vai. Eu vou comer o cu do Freud. Vai, Freudinho, vai, Freudinho. Vê se fode, porra. Boa, Freudinho. Fuder Freud, fuder Freud. Ai, vai, Freudinho. Fode, caralho. Do exército para matar pobre, modelo Camboja, mas é o Haiti. Treinamento do exército para matar pobre, modelo Camboja, mas é o Haiti. É o Vietnã que está por aqui, nessas favelas que estão por aí. É o Vietnã que está por aqui, nessas favelas que estão por aí. Treinamento do exército para matar pobre, modelo Camboja, mas é o Haiti. Treinamento do exército para matar pobre, modelo Camboja, mas é o Haiti. É o Vietnã que está por aí, nessas favelas que estão por aí. É o Vietnã que está por aqui, nessas favelas que estão por aí. Treinamento do exército para matar pobre, modelo Camboja, mas é o Haiti. Toda nação uma chacina, toda pátria um patrão, todo estado um governo comando submissão, toda fronteira um limite. morte, toda macho uma opressão. Todo militar a morte, muito sangue pelo chão. Preciso lembrar os índios daqui, preciso lembrar o povo do Haiti, preciso lembrar desta providência, o medo daqui, a agonia de lá. Preciso lembrar os índios daqui, preciso lembrar o povo do Haiti, preciso lembrar desta providência, o medo daqui, a agonia de lá. Toda nação uma chacina, toda pátria um patrão, todo estado um governo com submissão, toda fronteira um limite, toda marcha uma opressão. Mata, mata, mata a população. Preciso lembrar lá de Bangu, preciso lembrar Yeah. sun will someday rise. And what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them now we've come off the shelf. So what? Summertime, the living's easy. Bradley's on the microphone with Rastafg. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. We run to the party and dance to the rhythm. It gets nice. Most definitely evil, ornery, scandalous and evil. Most definitely the tension is getting hotter. I'd like to pull her head under water. Me and my girl, we got a relationship. My girl, we got a relationship. Oh, and my girl, got a relationship. Take a dip, take a dip, take a dip from me. Bradley's on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the